Paz interior. Paz interior. Paz interior. Tô procurando meu ser interior, que me ensine o caminho do amor. Levo meu canto pra cada canto que eu for. Vou encontrar nos limites do universo. Tô procurando meu ser interior, que me ensine o caminho do amor. Levo meu canto pra cada canto que eu for. Vou encontrar nos limites do universo. Mundo cão, matando a percepção do que é belo, e brota paz no coração. Indigestão, vejo em vários irmãos descontentes do que hoje no mundo virou razão. Dinheiro não, papel impresso sem valor. Ó Deus, por favor, resgata todo o amor e dê discernimento para superar o ódio que vive rodeado, aglomerado, isso é óbvio. Matanças, ganâncias, soldado, homem, bomba. Em troca do que não favorece você? Saúde, alimento, moradia é precária, precário. Pra muitos que vivem na quebrada, quebrado. Se um puto vai falar que é justo, emprego até tem, mas chamaria de escravidão. 700 conto e trampa 2 horas sem reclamação. E o dinheiro já não paga o aluguel e o pão. Tô procurando meu ser interior, que me ensine o caminho do amor. Levo meu canto pra cada canto que eu for. Vou encontrar nos limites do universo. Tô procurando meu ser interior, que me ensine o caminho do amor. Levo meu canto pra cada canto que eu for. Vou encontrar nos limites do universo. Apenas escrevo o que sinto sobre o contexto. Vejo as dificuldades, nem por isso me entristeço. Pois é nessa cidade que vivemos e aprendemos, e com o passar do tempo cada vez compreendemos. Por tudo que passamos, lutando para colhermos, sempre agradecer por aquilo que temos. Crescemos com a superação, comprometimento interno, sem julgar nossos irmãos. Pois a sociedade está repleta de doenças, vampiros, caçadores, querendo sua essência, fazendo-nos agir sem fazer a diferença. Entre erros e acertos só temos experiências. E o que nos faz evoluir, evoluir, vai depender do sentido de estar aqui e prosseguir firmes na nossa missão. Intuição e fé guiando a direção. Tô procurando meu ser interior, que me ensine o caminho do amor. Levo meu canto pra cada canto que eu for. Vou encontrar nos limites do universo. Tô procurando meu ser interior, que me ensine o caminho do amor. Levo meu canto pra cada canto que eu for. Vou encontrar nos limites do universo.